Tationa. Aprovado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Tationa, táxi Índia, ponto de espera 2118, décimo 95, Kenyanga 1093. Acho que é o ABNR que autorizado o início do push e do reboque até a saída do pátio 3. Chame para ingressar no pátio 1. Mike, como é autorizado o reboque até o... Confirmo, gate, gate 2. Positivo, gate 2. Autorizado até o 2. Obrigado. Está autorizado, alinhado e decolado. Soma zero, o vento. 1-10 graus, 04 nós. 1961, reclamação Eco. Luna 961, informação Eco, Bruno Cotinho. Autorizado Galeão, via 2857 até Moço, nível 360. Decolagem pista no zero, curva à direita, após decolagem, no perfil de subida da El Leda, após voa Irumi. Transponder 5461, no controle Salvador 120298. Tiro conforme, Rio de Janeiro 660, até novembro 857, Moço, decolagem 10, curva à direita, da El Leda Irumi. Eu já diria que é autorizado até o gate 5. Alfa Yankee Alfa, me escuta. Azul Alfa Yankee Alfa, me escuta. Porque é autorizado o pushback e o reboque até a saída do patch 3, já não para ingressar no patch 1. Azul Alfa Yankee Alfa, ciente, e Azul Alfa Yankee Alfa, agradeço. Solo Salvador, mais quente, Romeu informa que já concluiu o reboque, enquanto na posição 2. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Alfa, Yankee Alfa autorizado até o 21. Ok, Azul Alfa, Yankee Alfa, ciente, prossegue direto para o gate 1. Cima 71, chama agora o centro de Recife, chama 251, retorna 133, decimal 25. 3517, Scorpio identification. Bom pra level, 74,000 feet. Altimeter 71013. Descend and find the 74,000 feet. Descend 1013, and 3517. Senha 225, essa notificação, deixa a via chegar da ponte para o 050, ajuste o altímetro no 013. Qual é a autorização na Gol 996? retorno 1996 lista para 2000 pé e ajuste altímetro 1013 autorizado para 2000, vamos estabilizar. Zona 2000, tomada estabilizada, autorizado ele. Na palavra. Route 517, vai a best arrival, descendo 2,000 feet, 7013, com steps on localized course. Ok, sir. Capa Vista, gol 996. É, completo sinal, chama o 118, decimal 95. 095, 996. Exaltou, bom dia, gol 9996. Gol 9996, tráfego avistado, autorizado pelo 590, vento 1110 graus 059, ajuste altímetro 1013. Cheque, livre pouso, pista 10, gol 996, tá passando, vento? 1110 graus 059. Cheque, gol 996. 7 pushback para mim. Autorizado, chame táxi. Chamarei o Osmar Romeu. Seven, flyhead in Duna and descend 2,000 feet, at 7103. Descend 2,000 feet, fly chart Duna, 1013. Flow 9116, follow 116, liberate direction, call from a Duna, Luzon, Small 2-1, vai saber. Mostre o equipamento, senhor. 2-1 vai chamar agora. Não compreendi? Alfa é contra a gente da Juliette. Aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio 1, Itaque de Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, NH1-0-3. Afirma, para 2000 pés, 6225? Afirma, 2000 pés, a Xanema 225, foi Duna. Está presente Duna, cruzará estabilizado, 6225, 23. Fazer o 4040, o eco confere, prepare árvore elefa guardando foto. Prepare árvore elefa guardando foto, 4040. O gol 9916, próximo da interceptação de Juliette. 996, após passagem do banho na companhia, autorizado ingressar via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, gol 9916, obrigado. On course 10, 3, 5, 1, 7. Roger. intersection, outdoor intersection, complete approach and contact now, tower 118.95. Confirm 118.5. 1895, return 2517. Ok, 1895, thanks, madam. Chama 225, desce para 2000, empresa do LS, reporta no ar que o ajuste 2517, Alô 4040, copia? Na escuta, 4040. Autorizado com o fim via rota do plano, nível 360. Decolagem pista no zero, curva à direita. Árvore elefa após o Tosop, intercepta 2121. Transponder 5465, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado com fim, nível 360, descolada pista no zero, curva à direita, saída árvore, elefa, rota do plano, ajudando 465, controle 208, amigo 4040. Colhado, chame o push para estacionamento, 4040. Chama pronto, 4040. Negativo. Sim, você pode estar na curta final no zero ali e mantém o 1961. Negativo, eu posso estar ali e mantém o 961. Da 3597, solo 25, libera direito, chame só 121, décima 1. Solo 225, torre 2895. Copiou a torre? Afirmo, 6225, torre 2895. Certo, boa. 6225. 35197 na escuta. 5 na final. 6225, ajuste altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Mostrando, 6225. Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 6225, livre pouso, sistema 0, vento 120 grau 049. Pouso, Oceania 6225. Voo no 961, decolou 26, controle Salvador no 20, sistema 8. Começou a saída da Elfia. Sente, voo Leda. Tem mais cima da presente Leda. Olá, 759, identifico se a chegada é boa, se você mantém a 50. Identificou, a meta está boa, perdeu o 050, gol 1759. É 6225, falo 29, falo comandante no 219. 219, Libran, 6229. 6225, Libran. Chame 6225, bom dia. Tá desaprovado de alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6225. 0430, coordenando com a equipe de solo, chama o próprio táxi. Mais um 4040, confirma o portão. É, portão 9. Ok, poderia dar passagem ao ônibus da agência de direção de Carol, já para o prosseguir com o pushback? Positivo, azul 4040 está na guarda. Gente, grato. O Xanel 225, Juliette, portão 11. E a Juliette, portão 11, 62200, graças a Deus. Então me confirma a sua altitude ou nível para descer? 050 como estribo, Federal 9972. 050, entendi agora, filha. Pavel? Sim. Você estava alto. Rodando com sempre, Recife, 125 decimal 1, alternando 13325, governo 91. 251325? 1251 primária, secundária, 13325. 251325. 1759, autorizado por hoje, Duna, descendo para 2000 pés sem instruções, o ajuste 613. Duna, sem instruções, 2759. Ao cruzar o nível 150, reduza para 2209. Autorizado 150, agora com 9972. Federal 9972, foi autorizado o nível 050. O controle está solicitando que ao cruzar o nível 150, se reduza para 220 mais. Para 50, mostra nós reduzindo para 220. Entendi. Mas o 970, se a identificação chegar da Mari, e se mantém o nível 050. 0093 do Ceno, identificação chegada bom, se desse mantenha 050. Federal 9972, reduza para 200 nós. Qual é o nosso número da PUS, senhora? Número 2, na aproximação. Ok, reduzindo, 9972. O ano 759 para sequenciamento, quando tem de manter presente velocidade de atmosferação modula? Afirmativo. Tem de manter. 9970, reduza para 2309. Da 9973, cena de identificação, chegada a Mário, desse mantenha 0620. Federal 9972, busca para 3.000 país, hoje China 03. 3.013, 9972. Para 9972, tráfego 12 horas, 07 milhas, cruzando 3.000 pés em descida para 2.000, com 1.909 mais de longo speed, 2737. Ok, tem, tem notificado, está reduzindo. Senhorita, é o gol 1759, solicitou voar na produção. Autorizado. Livre, 759. 1759, desce para 1.700 pés. 1.700, 759. Segura 9970, busca para 3.000 pés, hoje estimei 13. 9970, cruzeiro destino para 3.000 pés, o ajuste no 013. Segura 9970, em redução para 200 nós. Autorizado ILS, 9972. 9972, prossegue para 2010, livre ILS, reporte nacional em redução. Obrigado, ILS, está reduzindo, 9972. Ponto de espera 2-1-1-8-3-4-9-5 QNH padrão, bom voo. Autorizado via parte do voo. Ponto de espera 1-0-2-4-5 padrão aqui. Ele pôs, pista 1-0, com 1-7-9.